Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Você sabe o que são sementes crioulas? E sobre os temidos transgênicos, você já ouviu alguma coisa? Estes são dois assuntos importantes e que devem ser conhecidos por toda a população. Se de um lado as sementes crioulas ajudam a preservar vida no planeta, na contramão, as sementes transgênicas têm sido um desafio para a manutenção da biodiversidade. Mas quem vai explicar isso pra gente é a Turma de Educação de Jovens e Adultos da Escola Rural Virgulino Ferreira da Silva, da Comunidade da Luz, no Semiárido Brasileiro. Vamos ouvir o que foi compartilhado? Muito bem, pessoal. Chegamos na Comunidade da Luz. Já tô vendo seu Tião e Dona Ritinha. Eles são o casal de agricultores que vão falar sobre as sementes. Bom dia, professora Rosana. É essa turma que veio conhecer nossas sementes crioulas? É essa turma mesmo. Tá todo mundo animado. Então cheguem, vamos nos acomodar? Vamos fazer um círculo aqui para todo mundo se ver? Muito bem. Olá, seu Tião e Dona Ritinha. Essa é a turma que falei. Estamos animados para conversar sobre as sementes com o senhor e Dona Ritinha. Pois muito bem. Eu sou Sebastião Luiz da Fonseca. Sou daqui da Comunidade da Luz e presidente da Associação Comunitária. Muito prazer em receber vocês aqui para conhecer o nosso Banco de Sementes Comunitário. E eu sou Rita Maria Fonseca, mais conhecida como Ritinha. Faço parte do grupo de mulheres da comunidade e sou da comissão gestora do Banco de Sementes Comunitário. Vocês fiquem à vontade para perguntar. O que eu souber, eu digo. Pois para começar, gostaria que vocês falassem um pouco sobre as sementes crioulas. O que são essas sementes? Por que elas são importantes? Para falar desse assunto, vamos chegar aqui mais para perto do Banco de Sementes, porque aí a gente conversa e vocês veem as sementes. Então, esse é o assunto que mais amo. As sementes nativas ou crioulas são sementes que foram cultivadas ao longo de muitas gerações. Aqui nesse banco, como vocês podem ver, tem sementes que vêm sendo guardadas de geração a geração. De avós, filhos, netos. Foi assim que conseguimos guardar por tanto tempo as nossas sementes crioulas. Os meus pais também têm esse costume de guardar as sementes. E eles aprenderam com meus avós, que aprenderam com os pais deles. E assim por diante. Que bonito, Amélia. Imagino que você já aprendeu com eles e que seus filhos vão aprender com você e vão passando de geração a geração. Não podemos perder essas preciosidades que são as sementes crioulas. Elas, diferentes das sementes transgênicas, conseguem guardar todas as suas características para gerações futuras, porque são adaptadas ao solo e ao clima local. E, acima de tudo, estão disponíveis para plantar na hora que chover. O que contribui muito para a preservação do meio ambiente e para a nossa saúde. Diga, Frederico. E como vocês fazem para não dar fungo, pragas, essas coisas no plantio, já que não usam veneno? Eu pergunto porque eu planto e vez ou outra fico tentado a usar veneno. Boa pergunta. Nós usamos várias receitas naturais que protegem nossa plantação, assim como os fertilizantes naturais, feitos com plantas medicinais, esterco e outros ingredientes naturais, e que ajudam bastante na preservação. Seu Tião, no final da aula, quero anotar essas receitas bem direitinho, para eu poder usar nas minhas plantas, viu? Pois tá certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Bem, então agora, já que proseamos sobre essas lindezas de sementes crioulas, vocês não querem dar uma olhadinha nas que temos aqui? Com certeza! Aqui tem vários tipos de semente de feijão. Feijão guandu, feijão fogo na serra, feijão corujinha. Aqui de milho tem milho alho, milho branco, milho ligeiro. Aqui é a parte que fica as sementes só das hortaliças. Essa parte aí são de algumas frutas. Fiquem à vontade, tem um nome em cada uma delas. Essa semente do feijão corujinha a gente ganhou dos meus pais quando nós casamos. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe plantar esse feijão. Se a gente contar, tem mais de 100 anos que nossa família guarda essa semente. Ela já faz parte da nossa vida. Eita, essas sementes são bonitas, muito mais bonitas do que a do meu pai. Pode pegar um punhado, Manuel, para levar para sua casa. Essa semente aqui é para a gente multiplicar mesmo. Essa semente é muito diferente da que o governo distribui, que nem serve para guardar para a próxima safra. Essas crioulas, além de durarem muitos anos, contam histórias e mais histórias, porque tem toda uma tradição. É isso mesmo, Magali. Essa sua reflexão é muito bonita. Ei, moça, Amélia, não é? Isso mesmo, seu Tião. Esqueci de perguntar de quem você é, filha. Se seus pais têm um banco de sementes, pode ser que façam parte da rede de guardiões das sementes. Até porque conheço um povo do seu assentamento. Eles fazem sim, seu Tião. Meu pai é o Valdemar e minha mãe é a Carmen. Ah, eu conheço seus pais sim. Eles guardam aquela semente fava orelha de velho. Até pedi um pouco para plantar. Como eles estão, hein? Estão muito bem. Obrigada. Seu Tião, acho uma boa ideia comentar com a turma sobre a rede. Quem sabe o Manuel não passa o que aprendeu pro pai dele e ele já pode caminhar com vocês. Oxe, mas seria bom demais. Quanto mais gente, melhor. Eu que ia gostar de ter umas sementes bonitas como essa lá em casa. Ou então criar um banco comunitário de sementes que nem esse. Isso mesmo, Frederico. Bem, a Rede Sementes do Semiárido é um grupo formado por agricultores e agricultoras e organizações que têm interesse em preservar essas sementes. A gente forma essa grande rede de guardiã e guardiões, mas em cada canto, as comunidades têm autonomia para guardar e distribuir suas sementes. A gente também organiza encontro para trocas, divulgamos a importância de guardarmos e apoiamos também qualquer ação ligada ao cultivo e preservação delas. Assim, Manuel, se seu pai tiver interesse, podemos ajudar. Essa rede já está espalhada por todo o semiárido, mas precisamos que ela cresça cada dia mais e que fique mais forte. Será muito bom que vocês passem esse conhecimento para toda a família de vocês. Falar das sementes crioulas é falar de segurança alimentar, agricultura familiar e agroecologia. E tudo isso é coisa boa. É falar de saúde, de valorizar o trabalho de nossas famílias e gerar renda em nossas comunidades. Infelizmente, as sementes crioulas têm sido ameaçadas com a chegada dos transgênicos. Tem muitas histórias de milho crioulo que foi contaminado. Seu Tião e Dona Ritinha, vocês podem falar um pouco sobre isso? Ixi, esse negócio de transgênico não é coisa boa mesmo, não. Todo mundo aqui sabe o que danado é esse transgênico. Olha, a professora explicou que os transgênicos são organismos geneticamente modificados, colocados por um povo que mexe em laboratório. Pois é, por aí. Eles pegam, por exemplo, um mamão do jeito que ele é, do jeito que foi criado por Deus. Aí, como esse mamão pode pegar algum fungo que vai atrapalhar na colheita, eles mudam esse mamão, como você disse, no laboratório, para o mamão resistir a esse fungo. Só que, para esse mamão ser resistente ao fungo, eles colocam um elemento diferente, como uma bactéria, outro fungo. E isso pode trazer sérios problemas para a nossa saúde. Mas é sério? Sim, é muito sério. Os alimentos transgênicos não só fazem mal para a nossa saúde, como também para o meio ambiente. Vocês lembram do que aprendemos sobre os agrotóxicos com a Dona Esmirna lá na escola? Que a presença deles nos alimentos causam muitos problemas na nossa saúde. Câncer, alergias e infecções bastante graves. Lembro sim! Então, a mesma coisa está acontecendo agora com os transgênicos. Até porque, não por um acaso, os transgênicos são produzidos pelas mesmas empresas que fazem grande parte dos agrotóxicos usados no Brasil. Magali, quer perguntar alguma coisa? E por que causam alergias? Pode responder, Dona Ritinha. Pois bem, as alergias podem aparecer porque o alimento transgênico recebe alimentos tóxicos, que não batem muito certo com o nosso organismo. E tem mais. Sabiam que esses alimentos também podem atrapalhar em alguns tratamentos de doenças? Oxente, como assim? Eu li um documento que estava na associação sobre os agrotóxicos. Era um tal de dossiê, feito pelo Instituto Brasileiro do Direito do Consumidor. Se quiserem depois, empresto. Nele, explicava justamente isso, que tem umas bactérias que causam doenças como a tuberculose, por exemplo. E quem consome alimentos transgênicos desenvolve no organismo a resistência para os medicamentos, que são para ajudar a pessoa a se curar da tuberculose. É porque algumas bactérias, como essa, podem encontrar a força que precisam para combater os remédios no corpo de quem se alimenta de transgênico para combater os remédios. Não é isso, seu Tião? Isso mesmo, Rosana. Ainda tem gente que, por consumir esses alimentos, acabam sem poder ter filhos. E como foi dito antes, assim como os agrotóxicos, os transgênicos também podem causar câncer e sérias infecções. É, não é à toa que cresce o número de pessoas no nosso país com câncer. Somos o povo que mais consome veneno no mundo. Em média, cada brasileiro consome 7,3 litros de agrotóxico por ano. Ah, e seu Tião, imagina a gente bebendo 7 litros desse veneno no lugar da água. Infelizmente, é o que acontece na nossa mesa. E isso é muito sério. Por isso devemos saber o que estamos comendo. É um direito nosso. E falando sobre os transgênicos, isso é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu sei, professora. Minha mãe já me contou. Quando fomos no mercado, ela me mostrou as embalagens que tem um T preto dentro de um triângulo amarelo, para nos dizer que é um alimento transgênico. Isso mesmo. Qualquer alimento que tenha mais de 1% da sua composição de ingredientes transgênicos ou geneticamente modificado deve ter esse símbolo na embalagem. Mas, infelizmente, tem um projeto de lei que está sendo votado para tirar o uso obrigatório desse símbolo nas embalagens, o que é uma ofensa ao nosso direito como consumidor. Diga, Magali! A gente pode até evitar as comidas que têm esse símbolo nas embalagens. Mas e as frutas e verduras? Como o exemplo do mamão que seu Tião falou. Como deixar de comer essas coisas se não dizem que é comida saudável? Agora eu deixo esse assunto com a dona Ritinha, porque é a especialidade dela. Então, Magali, acertei seu nome? Acertou sim. A sua pergunta é muito interessante. Para comermos alimentos que de fato são saudáveis, nós temos a escolha de consumir alimentos orgânicos e agroecológicos. Oxe, mas não é mais caro? Depende, Miguel. Nos mercados, às vezes eles cobram mais caro. Mas se você for na feira agroecológica ou se comprar daqueles agricultores e agricultoras que vendem na comunidade mesmo, você encontra um preço bem mais baratinho. E você não economiza só em comprar o alimento agroecológico mais barato, mas também economiza com remédio, porque esse alimento é muito mais saudável que os cheios de agrotóxico ou transgênico. Diga, Manuel. O senhor falou dos alimentos transgênicos, certo? Certo. Aí eu me lembrei que meu pai recebe umas sementes do governo, mas não tem esse nome não. Me parece que é o híbrido... Híbridas. Híbridas, isso aí, professora. Viste como a senhora é sabida. Silêncio, pessoal. Então, seu Tião, essas sementes são a mesma coisa que transgênico? Boa pergunta, Manuel. Olha, tá vendo que eu também sou sabido? Presta atenção, turma. Isso vai cair na prova. Vai cair na maior prova que é a vida. Pode responder, seu Tião. Essa turma é afiada mesmo. Mas vou deixar essa pra Ritinha responder, que ela é que cuida do banco de sementes e tá mais por dentro dessas coisas. Bem, essas sementes híbridas, Miguel, são diferentes das transgênicas. Vou tentar explicar melhor. As híbridas são resultado de um cruzamento entre plantas de variedades diferentes. Esse cruzamento sempre foi utilizado pelo ser humano ao longo da história. Nossos antepassados separavam as sementes das plantas que melhor se adaptavam e as cruzavam. Assim, surgiu uma nova variedade da planta. Estão entendendo até aqui? Sim! Dona Ritinha, eu gostaria que a senhora explicasse que, apesar de serem distribuídas pelo governo, esse tipo de semente tem suas desvantagens e que elas não servem para os bancos de sementes comunitários. Mas, claro, uma das desvantagens das sementes híbridas é que elas não guardam todas as características da planta nas plantinhas que irão brotar depois. Aí não serve para guardar as sementes para a próxima safra. Pois é, porque assim as plantações seguintes seriam bastante diferentes uma das outras, causando uma tremenda diminuição na produção, pouca resistência de doenças e outras coisas. Desse jeito, nós que plantamos somos obrigados a estar sempre comprando as sementes do governo para manter a produção. Ficou claro, Manuel? E muito, professora. Agora, toda vez que falo em transgênico, só me lembro da bactéria colocada na planta. Vixe, cruz credo. Exatamente, Manuel. Com alimentos da agricultura familiar agroecológica, todos nós saímos ganhando. Mais alguma pergunta ou comentário, turma? Diga, Manuel. Eu só queria saber quando a gente vai poder comer, porque só em ver semente de feijão, milho, tomate, melancia, me deu uma fome. Opa, é pra já. Eu e a Ritinha já preparamos tudo antes de vocês chegarem. Bora lá na cozinha pra vocês provarem as frutas do nosso quintal. Você está ouvindo Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Que turma sabida é essa, hein? Verdade. Depois de uma aula dessa, eles passam em qualquer prova, principalmente na prova da vida. Pois é, Vitor. E para você aí de casa, também foi esclarecedor esse assunto de alimentos transgênicos e o uso de agrotóxicos? Tem razão, Elka. Sem falar na importância de consumirmos alimentos limpos encontrados na agricultura familiar agroecológica. Você está ouvindo Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Para conhecer outros temas e histórias relacionadas aos povos do semiárido, acesse o site www.asabrasil.org.br. No portal, você também pode ter acesso a outras experiências que transformam o semiárido. Você pode entrar em contato conosco. É só enviar uma carta para o endereço Rua Monte Alverne, número 287, bairro do Hipódromo, Recife, Pernambuco, CEP 52-041-610. Pode também mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br. Ou ainda ligar para o número 0-81-2121-7666. Este programa é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Na apresentação, Vitor Oliveira e Elka Macedo. Apoio, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.